patria. Nosso prossiga para 2.000 pés, está autorizado LSX3, reporte no localizador. O altímetro 1.09 agora. Essa 2.000, autorizado LSX3, 1.19, 3.2, 9.6, estabilizado. Controle Salvador 1397, Gol. Bom dia. Bom dia, Gol. 1397, contato radar na decolagem. Suba 360, saída da EL. Mantendo o gabarito da subida, subindo para o 3620 no 397, Gol. Prossiga para 2.000 pés, o altímetro 1019. 2.019, 3198. 3896, estabilizado? Agora estabilizado, 3896. Prato LS X-Ray, chamando Torre 1 no 836. 863, 3896. E alterna ponto seguro. Pela Índia, chamará 2286, 5595. Confere, 1397, Nuno 60, chame o centro Recife, 1251, alternando 3325, apostando 60. 513325. Alfa Salvador, o TAP 3896, livrou? Alfa, chamou antes da Juliette, 3098, completa ele é X-Ray, chama no Torre, 198, esse vão meia. Controle Salvador Oceano 6140. Subo ao 350 na saída Puka. 350 Puka ou Xenero 6140. Controle, bom dia, Trip 5595, na saída da Coral. Trip 5595, contato radar de colagem, suba 1-40, saída Coral. Ascensão no 40, 5595. Voo no 738, prossiga na chegada mar e desça para 3.000 pés, desconsiderando a altitude de TAP. Livre 3.000 pés, altímetro no 09. Voo no 983 ao controle. Ah, escuta o 983. Passou o 190, chama o centro Recife, no 251, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, 983, boa. Bravo e Oscar, controle de Salvador, prossiga 1.500 pés, evitando o espaço aéreo condicionado de Camaçari, comprou a do aeródromo, e reporte visual com o mesmo, o Mike Bravo Oscar, o altímetro no 09. Controle, bom dia, voo no 738. No 738, prossiga a 3.000 pés, livre descida 3.000 pés, altímetro 1019, prossiga na chegada Mari. O voo no 738. 3.019 na Mari, no 738. Juliette, tá 398. 02, 398. 140, contato corrigindo. Passa um no, vai passar um no 70, chame o centro Recife no 2685, alterna um 2545. Delta, chame o controle na frequência 11935. 11935, graças. Controle, bom dia, Papatec, Juliette Bravo Delta, decolou 90. Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, subo 090 na saída, Conde. 090, saída Conde, Bravo Delta. Autoriza direto Conde para o Juliette Bravo Delta? Direto Conde, está livre. Grato. Siga no 732. É, por gentileza, a nossa esquerda aqui é o é onde fica a Morro de São Paulo? Afirmativo, a sua esquerda é Morro de São Paulo. Obrigado. Controle, bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu Gol, Ferro Médio, está com a novela, cruzando agora 140 para 110. Romeu, Romeu Golf, controle Salvador, na chegada Aman, comprou a Diamã, desça para 3 mil pés. Voltímetro 1019. Matias, chega da mão, desce para 3 mil, com 1019, Romeu Romeu Golf. elevador total 991 no Uno. Total 9911, mantendo proa até 3000. Até 3000 após esquerda direto Momo, contato radar na decolagem. Suba 310. Seção 310, em frente até 3000 após esquerda Momo, direto total 9911. Papapá, Mike Bravo Oscar, 5 minutos para o circuito de tráfego, baixa a altitude de tráfego. Mike Bravo Oscar, está visual com o campo? Totalmente visual. Copiado, chame Torre 118 decimal 6, Mike Bravo Oscar. 118 decimal 6, grato. Proa de toque está livre, Romeu, Romeu Golf. Controle, o total 9911, poderia voar na Proa de Froti? Vamos correr com Recife, aguarde, total 9911. Gente. Meio Charlie Fox Juliette, sobe. autorizado 105 Jundiaí Visual. Pista 90, curva à direita, corredor Axé, mil pés, restrito até o farol da Barra. Em coordenação com controle 1935, transponder 5075, 5075, Charlie Fox Juliette. Isso, e acione, chame para o táxi, o Charlie Fox Juliette, o ajuste 190 no nome. Golf livre, direto Duna, desça para 2000 pés, ILS X-Ray, reporte localizador Romeu Romeu Golf. Realizou o gol no 738. Completa ILS X-Ray, chamando Torre. 118, decimal 6. 18, aí, obrigado. Prossiga. Funcionado com 2 a bordo, 6 horas e 30, Senado, São José dos Campos. Abraço, ataque. 39, Juliette Gravel. 1439, copiado. Ponte Alfa, ponte espera 18:12, quando pronto, ajuste no 019, Charlie Fox Juliette. Principal, Índia e Alfa, 102 meia.